Oi, oi. Bora, gente, todo mundo se sentando para a gente iniciar o nosso evento. Todo mundo se organizando, sentando nos seus lugares. Oi, oi. Mas eu dei para o menino ali, ó. Bora, pessoal do fundo aí, bora chegando, sentando. Bora, Felipe. Senta. Oi? Epa! Quem tá no fundo aí, ó, jogando coisa com as meninas? Comprando a caixa de som. Podem parar, viu? Jogar. Podem parar as gracinhas aí, ó, pessoal do fundo. Agora tá vendo, não é preto, é feio. Mãe, tá? É meio feio. Eu achei. Ô, confundi. Ele vai falar que não é mais. Ele vai falar que não é. Aí. Eu falo porque eu tô sentindo. Aê. Oi? Mas ele não tá quebrado, ela tá quebrada. Não, já falei. Escolhe um aqui pra mim. Ah, mas aí. Bianca ou Jamil? Bianca e Jamil. Não, Bianca e Jamil. Escolhe um. Escolhe um. Quem tá com papel escolhido? Jamil, né, tu? Jamil ganhou, viu? Ah, é, é, é. Por que eu não vou ficar preso? Pra... Não sei. É, não, isso é perigoso, essa mulher. A gente não tem ninguém. Boa tarde a todos. Boa tarde. É com muita alegria que a gente dá início ao nosso segundo dia do evento referente ao terceiro dia dentro da leitura. É, para a gente começar nossas atividades, gostaria de convidar todos os presentes para se colocarem de pé para juntos cantarmos o hino nacional. Vamos, pessoal! Vamos, pessoal, em pé. A galera lá do fundão, do primeiro B. Thank you.

Logo em seguida, a turma do oitavo ano, teremos a apresentação do estudante Pedro. Enquanto isso, o meio ambiente pede socorro. Era um homem construindo e destruindo a sua natureza. Queimada, a poluição deixava o mundo frágil e degradado. Mais quentes aquecem o planeta água. Tem um instante com a paz e harmonia. Preservar para a natureza mais completa. Ainda dá tempo, cuide bem da natureza. Dando início às apresentações, convidamos o estudante Pedro, do nono ano, para interpretar o rap Cinza do Chão. Do chão. Agora Pedro vai acabar. Ah, bom. Enquanto isso, prevenção de queimadas. O que fazer? Evite o uso do fogo, cuidados com bitucas de cigarro, fique atentos ao clima, mantenha terrenos limpos. Enquanto o estudante Pedro se organiza, convidamos a estudante Isabela, da turma 2302, para declamar o poema Entre Cinzas e Esperança. Boa tarde. Boa tarde. O nome do poema é Entre Cinzas e Esperança. Fogo que queima, cinzas que ficam. A natureza em chamas, o cenário que lamenta. As árvores ardem, os animais fogem. O desastre ecológico que o coração aflige. O fogo dança, devora e destrói, deixando um rastro de destruição que ninguém pode evitar. Mas em meio às cinzas há luz, e que a natureza possa se renovar com o tempo e a cruz. Vamos agir, vamos cuidar de natureza e de sua beleza, sem hesitar. Vamos proteger, vamos preservar, para que futuras gerações possam escutar. Agora convidamos o estudante Glauber, da turma 2302, para declamar um poema. Boa tarde. O poema é Chão que Queima. A chama levanta, o vento espalha, o verde da mata vira batalha. Folha que arde, raiz que some, silêncio de bicho, fumaça e fome. O céu escurece, o ar pesa forte, cada faísca é sinal de morte. Quem toca o fogo pensa em ganhar, mas o que queima vai retornar. A chuva demora, o clima é de secura, a vida sofre e perde a estrutura. Não é só o mato, não é só o chão, é o coração da nossa nação. Queimada não é só no sertão distante, é no ar que respiro, aqui, agora, adiante. Se a gente não age, tudo desabe. O futuro visa só cinza, vira só cinza e lava. Só um minutinho, pessoal. Pedro tá conseguindo aqui conexão. Mandando agora essa rima na improvisação, que eu vou fazendo meu flow. Então eu tenho meu talento, eu vou mostrando agora. E eu vou mandando essa rima e é na conscientização. Então vou fazendo esse flow, mandando a resposta que agora eu tô fazendo. Talento aqui da linha, não é jogo de maquininha. Eu vou fazendo agora, conscientizando que a queimada não é legal. Tá ligado do que não é muito legal, então ela é fatal. Ela vai fazendo a fumaça, prejudicando a nossa atmosfera e a nossa saúde também. Porque temos problemas de asfixiação e tá gravando cada vez mais. Então, eu admito, eu tô nervoso, mas eu consigo encaixar nesse beat famoso. Tá ligado o que eu vou fazendo agora no improviso, que agora eu vou dropando nesse beat. Então, vou fazendo minha rima e é na improvisação, que aqui eu não vou ficar nervoso não. Então, meu parceiro, bote na sua cabeça o que eu mandei, agora não se esqueça. Então só memorize o que eu mandei no proceder. A fumaça não prejudica só a mata, ela também prejudica você. Thank you. Parabéns, Pedro. Muito obrigada pela sua participação e pela mensagem poderosa. Ah, Pedro velho! Agora convidamos os estudantes do ensino médio para a apresentação da peça teatral Queimadas, Mate Essa Ideia. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa apresentação teatral. Hoje vamos assistir a uma história que se passa em um tribunal muito especial, onde a própria natureza está reunida para julgar um dos elementos mais antigos e poderosos da Terra, o fogo. Ele está sendo acusado de causar destruição, mas também tem quem o defenda, mostrando seus benefícios. Testemunhas importantes virão à frente. Será que o fogo é realmente o culpado por tantas tragédias ambientais? Ou existe outro responsável escondido nessa história? Convidamos vocês a acompanhar este julgamento e descobrir o que a justiça da natureza tem a dizer. Acusado de causar grandes prejuízos à humanidade e à natureza, que todo tá. Meretíssimo, peço que absorva o caso com bastante negligência. E peço que você observe as fases que o fogo traz para a humanidade. Ele prejudica a floresta, fazendo todo o desmatamento. Peço que você observe também o fato de que ele traz um índice muito alto em morte de animais. Por favor, ele precisa ser responsabilizado. Vou ficar calado mesmo. Eu, destruidor, não sou eu que escolho de nascer ou se vou ser um animal. Chamemos todas as testemunhas da acusação. Quando o fogo aparece, eu desapareço. Rios secam, peixes morrem e a sede aumenta. Próxima testemunha. Vamos. Minha floresta vira cinza. Perco meu lar e meus filhotes ficam sem abrigo. Eu vou fazer uma pergunta. Vamos jogar para minha notícia, peço que você verifique a ação, né? E peço que também dê seguimento ao fato de que o fogo traz somente a destruição para o nosso meio. Você já observou o quanto ele, além de destruir, no verdadeiro fato, além de destruir, ele traz percas e só traz fatores que não são prioridade para a nossa atualidade. E peço que você verifique. A parte está complicada, a gente tem que ir. É verdade. Vossa Excelência, fogo apenas espalha com minha ajuda, mas eu não tenho objetivo algum. É verdade. Para destruir o que restará para nós, quero correr pelos campos verdes, beber água livre, ver animais livres. Ainda dá tempo de mudar. Depois de toda a argumentação, conclui-se que o fogo não é o verdadeiro culpado, e sim o verdadeiro responsável pelos malefícios são os seres humanos. Cabe a nós escolher como usar o fogo, usar para o bem ou deixar que ele destrua a vida. Queimadas, apague essa ideia. Isso foi de milhões. Talvez você. Alguém entendeu, ao final do julgamento, foi considerado culpado ou inocente? Inocente. Inocente. O fogo, gente, como foi bem ilustrado pelos nossos estudantes, ele está aplicando benefícios, né? E no caso, quando o ser humano usa de maneira indevida, ele pode trazer malefícios. Os benefícios que o fogo pode trazer, né? Ele aquece a gente, ele é utilizado para matar a nossa fome, né? Para fazer as nossas comidas. Para cozinhar as nossas alimentos, é utilizado para nos aquecer, nos frio, nos proteger. Então, ele é muito importante. Mas quando a gente usa de maneira indevida, ele pode causar dano, né? Por exemplo, se eu utilizar o fogo para queimar uma determinada pastagem, né? E eu não tiver o controle, então eu perder o controle daquele fogo, ele vai causar vários danos. Ele não vai só queimar a pastagem, ele vai ocasionar todo um desequilíbrio. Ali ele pode matar espécies, pode causar o empobrecimento do solo, pode levar também a seca de rios. Então, nós como seres humanos, a gente tem que refletir sobre nossas atitudes, né? Pensar antes de fazer. Não tocar fogo em passagem, não tocar fogo para queimar lixo também, porque essa prática ainda é utilizada, mas ela pode causar malefícios, né? Então, a gente tem que pensar muito e refletir sobre as nossas atitudes. E que o fogo, ele ser bem utilizado, ele pode ser nosso amigo. Obrigada. Viva! Só pensa no salão. É, com água. Não. Podia acabar mais cedo, não era mais cedo. Dando continuidade, eu gostaria de convidar o pessoal do poema. É o EP. Em Manaus, cedo acordei, faculdade, eles virão e vão ver. Um fumo escuro na cidade pairava. O cheiro de morte ali estava. Escuridão formada pela queimada. A natureza se nova humanidade. Um verde vira triste. Arara azul quase não existe. Veja a flor sem flores. A onça pintada com dores. O lobo fazendo horrores. O homem sofrendo. Murchou as bananeiras. Queimou a castanheira. Peixe lindo e vermelho caiu, peixe bom nas águas. O povo assustado mergulhou. O jacaré fugindo, muito nadou. O cano para longe voou. O papagaio apavorado gritou. A anta dentro do rio saltou. A coruja sufocada desistiu. O avião real, ninguém viu. O sapo cururu pulou, pulou, assou. O periquito seu filhote abraçou. O iracuru desesperado escapou. No banheiro o fogo abrasou. O mundo das formigas desabou. A vida de milhares de insetos acabou. Mulheres e crianças na rua tossindo. Tonarina de tanto fumaça correndo. Os hospitais mais gente recebendo. Quem está o crime ambiental vendo? Quem está os culpados punindo? Para onde a humanidade está indo? Vamos esperar a natureza. Obrigado. Dando continuidade, gostaria de chamar os estudantes da segunda série A. C, aliás. A. Segunda série A. Cadê o Matheus? Ah, vem, né? Passarinho. Onde o ar não tem fumaça, onde o céu é azul. Na escola? Você tá comendo Thank you. Thank you.